Please, ne zaman ama bir bekleme. Yarın okuldan şu müsait. Tamam. θα πάει στο εξωγήσεις, αν πας κοραπρότος είμαι την δέρνωση. Salvador, bom dia, Xanar 6079, informação Eco, autorização São Paulo. Xanar 6079, autorizado Congonhas, via rota do plano de voo, nível 380, pistinhos 1-0, após decolagem primeira direita, saída São Paulo, no plano de forma ativa. Aciona 5465, controle Salvador 0-8. Autorizado São Paulo, nível 380, rota São Paulo, de voo, decolagem 1-0, curva direita, São Paulo. Previsão ótima, 5465, no transponder, 1208, controle, Xanar 6079. Ô, Xanar 6079, confirme qual foi o nível copiado? 380. Tá correto o treinamento, portão 62, chame pronto o acionamento. Tá bom. Pista 1-0 cruzada, linha de colar, vento no 5-0 graus, 0-62 relance. avião autorizado para o aeroporto de Guarulhos via rota do plano de voo nível 340. Pista 190, pois decolagem em primeira curva direita, saída Sorro 1 na transição Mótigo, aciona 5462, controle Salvador no 20-8. Bravo, Delta, autorizado, senhor meu terno. Aqui é autorizado, senhor meu terno. Contra 399, informa o tráfego nervoso da companhia, está em rebote. Agora aí no seu trajeto direito. Procurando o pessoal do solo para puxar assim que o tráfego livrar o seu tráfego. Próximo, coordena. Pista na zero, linha decola, vento 140 graus, 062 horas. Linha decola, 069. Bom dia, contato a decolagem da aviação voando para o nível de voo 380. Aviação voando para o nível de voo 380. Eu chamei a minha aviação voando para o nível de voo. esquerda, São Uno. Está autorizado 041, taxa índia, ponto de espera 2895, otimismo no 0 no 5. Tráfego da companhia, parqueando agora no 5. Atenção, 3399, partindo em índia, no 0 no 5. Pistão zero, linha colo, vento 140 graus, 04 nós. A linha colo, 03399. Legenda primária, 12, entre o sinal 35. Plano 400, pista 10, primeira direita, São Bruno, transição do óculo, 5470, transponde 208, controle. Como é que você... na curtida, 4710 no transponder e o controle de saída 12, já deixa uma 8, boa, não vale a onda, obrigado. Uau, meu único tejo correto, chame pronto, portão 4. Vai chamar, obrigado. Alfa Yankee, uniforme autorizado até o portão 3, agilize na medida do possível. Voando 229, pronto, 4. Segue. Autorizado Congonhas, via rota do plano, 360. Pista 1-0, primeira direita, São 1, transição Mótiva. 5471, transponder, controle Salvador 908. Congonhas 360, rota do plano, pessoal 1-0, pela direita. São 1, Mótiva, 5471, 208, turno 229. Protegiu correto, botão 8, chame pronto no 229. Tá 3399, decolada 07, chame controle 208, ou decolada 208, 8, tá 33 na sala. Salvador, tá 3399, 1210, salvo 1. 3399, contato na decolagem, sobre a via salvo 1, para nível de voo 340. 340, tá 3399, quando possível, projeção. Tanto 3399 está 2.000 litros da saída. Autorizado para Guarulhos, via rota do plano, nível 380. Pista 1-0, após decolagem, primeira curva direita. Saída São Romulo, transição Mótiva. 5474, transponder controle 1208. Ok, estamos autorizados, São Paulo Guarulhos, 380, decolada 1-0. Com primeira direita, no perfil da São Romulo, Mótiva. 5474208, estamos no portão 07, você é 6254. Confirmando, transporte 5474 e no portão 7, chame pronto, puxa 62 segundos. 5474, reportaremos pronto, puxa 62 segundos. porção 4, ponto para o segundo. Segura 961, forma o tráfego no embreagem azul. Vai finalizar a boca à sua direita no portão 3. Está lá no número do seu ponto autorizado, seu ataque. Pastor, finalizou o reboque do azul. Tá. Direto pro base. O base está 3399. Confirme que chamou, puxa. 1229, portão 8. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, 1229. Autorização para rebocar a nave, está na posição 2 Lima, vai para a posição 6 do pátio principal, está na 2 Lima do pátio 3. Autorizado iniciar o reboque, você não está ingressando no pátio 1. Tá ok, obrigado. Caso negativo, 1-2-6 decimal 8. 1-2-3-5, 1-2-3-8, 3-3-9-9-9. O 749 de identificação do estado nível de voo 0502 vai ficar. B0983 e 49 Campinas. autorizado via Índia. Quando pronto, a linha decola, o Zé com uma centena meia dúzia. A linha decola, centena uma dúzia, gol 1961, quando pronto. Salvador, muito bom dia, Chané 6251 na posição de número 07. Chané 6251, aguarde, pera, puxa. A gente aguarda, a gente solicita o acionamento na presente posição e em idle, se autorizado, para um posterior pushback. Livre, 6251. Está acionado, autorizado o acionamento do 2 em idle e a gente chama para o push. Obrigado, 62. Eu já faço via parte 1, taxi Índia, no ponto de espera sempre pronto, altímetro 05. Pronto, a linha decola 0, vento no quase 0 graus, 0,62 a nós. Bem, autorizado a linha de colado, então 0, voo 1229. 17490, deixa 2000 pés, altímetro 1095, está autorizado final do procedimento de SF3, pista na zero em forma estabilizada. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2960, bom dia com 1349, autorização para o Rio de Janeiro e São Paulo. 1349 é confere, vai de conta. Saída de São Luna. Tá bom. Salvador. Não é meia. Sete horas, bom. 7:59, tem 4 horas. 7:59, vai até no Galeão. Chamei 1251, táxi autorizado via faixa, táxi sua Índia, chame no ponto de espera, altímetro 0,05. Autorizado táxi, passe 20, ponto 0,0, 1,0,1,5, chamei a 2,51. 1,349.4, copia, 3,4. Santos Dumont, nível 380, 380, via rota do plano, pista 1,90, após decolagem primeira direita, seleção 1, transição, Lockley. Transpone 5101, corrijo, 5501, controle 1208. Autorizado nível 380, da escola da pista 10, Sambo 1, com transição. Transição Vox, foi isso? Transição Vox, Delta Oscar. Quilo Lima e Elefante. Ah, tá, transição próprio, tá aqui então. É, decola da 10, curva direita, 5501, 1208, tá bom? 349. Protegeu correto. Na remota do Pátio 3, chame pronto. Será? Da 1, 0, 4, 0, 6, 1, 0, 6, 2, 2, 2. E segunda linha, decolou 0, vento no 40 graus, 049. Da galera, eu estava dando 0, você é 62. Coluna 229, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 123 decimal 8. É, 2835, 238, gol 229. O 7490 compartilhando o procedimento, chama o torre 198, decimal 95. 7490, final de 0. Cara, o time 2015, continua a aproximação, guardando pista da 0 ali. 7. 7490, pouso autorizado na 0, vento no 200059. Pouso no 0, 7490. Puxa, aí a 2 segundos, eu coloco os 3 1, chamo 208, por favor. 208, boa. Salvador de Pátria, SNS251, SU1606, climbing at level 380. SNS251, eu dou conta do seu passo em qual ele manter certo level 380. Vai ação voando passos. 380, salvo 1, de Pátria, SNS251. Nós fizemos só os 33, livre à direita, taxa autorizada via alfa, chame antes da sua e Juliette. Camarada, And I think 251-35 heading Machva. Redirect to Machva, that's 6251. Para o site do Golo 349, CAB 111, 1324.